Deus perto de você e diga: bem-vindo, reparador de brecha, restaurador de veredas, levantador de fundamentos destruídos de geração em geração. Oh, aleluia! Que noite maravilhosa! E você pode agora pegar a sua Bíblia, levantar bem alto. Vamos fazer raiva no diabo? Essa eu aprendi com meu irmão, pastor André. Levante a sua Bíblia, faça raiva no diabo e declare junto comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém.